história que você contou? Será que estás pensando que eu sou boi? Pra dormir com essa história de você. É ou não é, meu compadre? E olha aqui. Olha bem pro rosto que a mamãe beijou. Vê se não é diferente dos que tu matou. Como carambola por aí. Quase, quase, quase. É meu debochado modo de sorrir pra certa história e certos papos que já ouvi. Matar carambola e fazer boi dormir. Aqui, seu fim de festa, essa é pra você que está pensando que esse ouvido aqui é seu perigo pra fazer xixi. Aqui, você não vai fazer o que faz por aí. Até meu senso já se injuriou com sua história que é pra boi. E quais, quais, quais, vamos lá, meu povo! Quais, quais, quais? Qual a história que você contou? Será que estás pensando que eu sou boi? Chega pra lá, boi! Pra dormir com essa história de você. Vamos, bonito! Olha aqui! Olha pra onde? Olha bem no rosto que a mamãe beijou. Pra você que está pensando que esse ouvido aqui é seu pinico pra fazer xixi. Sai daí, vagabundo. Aqui você não vai fazer o que faz por aí.